Salvador, bom dia, o TAM 3171 para Guarulhos, nível 380, cliente da Índia. Salvador, o TAM 3171. 3171-340 Guarulhos, já autorizado, solo 121-9 para Copa. Tá, beleza, eu chamei lá e ninguém respondeu, vou, tô voltando. Gente. Salvador, o TAM 3171 para Guarulhos, nível 380, gente da Índia. Temos aprovado 340, condições de cópia? Afirmo. 340 Guarulhos, Aperuísk 50, decolagem da 10, curva direita, subida da EL, transição de Né, controle 1-9-8, aciona 5474, TAM 3171. Confirma o transponder, por gentileza? 5474. Autorizado Guarulhos, 340, Aperuísk 50, cabeceira 10 com curva direita, da EL de Né, transponder 5474, controle 198, TAM 3171. Planejamento correto, informo a abertura da pista para operações a partir dos 30, hora certa 08-3171, chame para operacionamento. Vai chamar. Controle Salvador, muito bom dia. É o TAM 3517, ainda com a informação Índia. 517, essa identificação, ajustou o altímetro no 0-4, autorizado chegada bom, se desce para o nível 040, vigilância radar, reduz a velocidade para 250 nós. Ok, reduzindo agora para 250, descendo para o 040, o TAM 3517. No 7, prepare a órbita sobre pelo nível 040, pistão 0 fechada, revista abertura após os 3, após o 30. Só recebi a portadora. Vamos efetuar a órbita sobre pelo, é, só para informar, o, a nossa previsão de pouso realmente seria os 32 aqui no nosso equipamento. Ok, gente, inicialmente prepare órbita, assim que a pista for liberada, prosseguirá na via chegada a Bonf normalmente, ok? Gente, obrigado. Tatã 3171, eu paro pushback cancelamento, Tatã 02. Acione a identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, ajustou altímetro 10014, vigilância radar. Mi 14, 10 para 5 mil, nosso escuta, informação ainda. Salvador, bandido, voo 804. 804, ação e identificação, autorizado chegada a bonfe, desça para o nível 060, ajustou altímetro 10014, vigilância radar. Reduz a velocidade para 250 nós. E aí, reduzindo agora 250 nós, 804. Gente, inicialmente na proa de Pelo. Pode apurar o Serra Vito 367? Positivo, Serra Vito 367. Controle Salvador, eu vou na 607, informação Índia. 607, ação identificação, autorizado chegada a bonfe, desça para o nível 070, ajustou altímetro 10014, vigilância radar. 070, descendo, gol na 607. 340 para Campinas, para Copa. 340, aguarde Copa, previsto agora em transmissão Gonza, azul 4069. Poligons, aguardando. 350, gol 907. Reduz a velocidade para 250 nós. Já mantendo 250 nós. Reduza para 230 nós. 230. Delta 3597, agora 2 minutos para a posição Pelo. Ainda há necessidade de ordem? Ok, prossiga na chegada. A previsão então a pista abrir a partir das 13. Caso não abra, prepare órbita sob Simbra, a 2 mil pés. Afirmativo, senhor. Para o som. Pista estará operando com apenas 90 metros indisponíveis, os primeiros 90 metros indisponíveis a partir dos 30. Guarde Copa e autorização Gol 642. Poderia confirmar o horário do plano? Controle Salvador, bom dia, 1897, na sua escuta, ainda com a informação aqui. 1897, ação identificação, autorizado chegada bom, desça para o nível 080, ajustou altímetro no 04, vigilância radar. Chegada bom, desce até o 080, 614, 897. Mike Tango Lima, desça para o nível 050, prepare órbita sob TAP inicialmente. 50, órbita sob TAP. American 980 descending out of 214 for level 140. American Line 980, contact now 12685 or 12545. 12635 for American 980. What was the other frequency for American 980? 40 69. Zero, clear, bom for us, this back level 090, 81014, radio surveillance. Roger, it's American 980 cleared to descend to 9000. Did you want us on this frequency or do you want us to change frequency? 804, change 060. 5477. 340 Campinas autorizado, via Upper Whiskey 58, decola da 10, curva direita, gole Gonza, controle 1198 e 5477 no transponder, o azul 4069 está na posição 1 para pushback acionamento. Regulamento correto, aguarde pushback acionamento, azul 4069. Guardando. Passa o Inter. Controle 4. Gol 715, ação de identificação, autorizado, chegada bom, inicialmente desça para o nível 100, estou altímetro 1004. Nível 100, ajuste no 014, na bom, segundo 715. Gol 804, previsto óbita sob pelo, nível 040. Gol 804. Vai descer no Servio 367? Pois é, Servio 367, nível 040, prepare órbita. Ok, óbita 040 sobre 367. Controle, Salvador, bom dia, o VARIC log 6514. 6514, sua identificação, autorizado, chegada Mari, desça para o nível 110, chegada Mari, previsto óbita sobre Mari. 110, autorizado, previsto óbita sobre Mari. Confirme, a 10 vai reabrir aos 30? Aos 30. Otan 3597 já interceptando o localizador. O pouso previsto aos 33, senhor. Positivo, Otan 3597, complete a aproximação. Chame agora a torre 1086, bom pouso. 1086, obrigado. O gol no 804, continue descida. Desça agora para 2500 pés da presente voo na proa do Servio 366. Gol no 804. Ok, na proa do 366, baixando para 2500 pés. 804. Mantendo 70, agora no 607. No 607, desça para nível 040. 040, agora no 607. Controle o log 6514 em Mari. Vai efetuar a órbita 10, preferência, direita ou esquerda? Vem para o controle. O VARIC log 6514. Negativo, pode fazer para o seu critério. Graças. 897 vai atingir 80? Bom, 897, desça para o nível 060. 060 e previsão de órbita também? Negativa, agora vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 240. 10060, vetoração direita 240-167. Mike Tango Lima, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 045. São à esquerda, proa 045, Mike Tango Lima. 050. Mike Tango Lima, curva de esquerda, proa 040. 040. 40-040, desce para o nível 50. Controle de Salvador, bom dia, total 9910 com a Índia. Total 9910, chegada a Mari, desça para o nível 120. Mari para 120, total 9910. Gol no 804, chame final 6935, gol no 804. 6935. Gol no 607, inicialmente mantém a proa, chama agora a final 119.35, gol no 607. 6935, gol no 607, mantendo a proa. 04. Vamos aí. Turbo no 607, descendo ao 40, mantendo a proa. Gente, mantém a proa no 807, reduza para 1,70 nós. Desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro, 1,0 no 4. Descendo para 2.000, 1,0 no 4, mantendo a proa, Renata, pista no 0. São 3171, decola de imediato com o seu estado. Afirmo. Visual com tráfego da companhia na final do 1-0. Afirmo.